Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 43ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, uma semana depois de termos abordado o início da década de 60, mais concretamente em 1962, ano que surgiu a dança Mashed Potato, vamos dar um salto temporal significativo para escutar um projeto musical que nasceu em 1996, mais de 30 anos depois. Vem da Bélgica, chamam-se Scala and Colony Brothers. É um coro de jovens belgas, sob a batuta do maestro Stine Colony e com arranjos e acompanhamento do seu irmão Steven Colony ao piano. Daí o nome Colony Brothers, não é verdade? O grupo venceu o prémio de coro do ano na Bélgica em 2000 e desde 2002 já lançou vários álbuns de estúdio. As meninas e os irmãos Colony são conhecidas por dar uma estrutura musical diferente, uma nova sonoridade, no fundo uma nova vida, a melodias já muito conhecidas um pouco por todo o mundo. Foi o que fizeram nesta mistura de músicas dos suecos ABBA, apresentada ao vivo. Também num concerto, o grupo interpreta de seguida um êxito de 1965 dos The Mamas and the Papas. É a inconfundível California Dreaming. Já no início da década de 90, mais concretamente em 1991,

Este grupo não canta apenas em inglês. Prova disso é a música que se segue, original dos alemães Rammstein, lançado em 1997. Ouçamos Engel. Saltando para o século XXI, logo no seu começo, 2001, produção dos Depeche Mode, temos a oportunidade de escutar agora Dream On. Thank you. 2002, ano seguinte, surgiu uma produção musical suave, muito bela. Retirada do álbum de estreia de Damien Rice, segue-se The Blower's Daughter. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao coro de jovens belgas, acompanhados por dois irmãos, o Scala and Coligny Brothers. E para fechar a emissão de hoje, ouçamos a melodia que, confesso aos meus ouvintes, foi a que me embutiu, a que me deu a conhecer este grupo. Em 1992, foi lançado o primeiro single da carreira dos Radiohead. Chama-se Creep. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.